rancho, a ver do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem da Ventejana. Pronto, ó, Ruben, já chega. Então, Ruben, então, já chega um bocadinho. Quando é assim. Não, tira lá o Paco. Não, ele quer fugir. Bem-vindos! É! Hoje começamos com o Paco Bandeira. Hoje começamos com a música. Para descobrir aqui uma funcionalidade no YouTube absolutamente espetacular. E então, estamos a homenagear o nosso amigo. A funcionalidade é o Paco. Play. Quem é esta? O que é esta voz? Ah, é verdade. O Otávio está hoje voz? Um pouco mais pálido e com uma voz infeminada. Para as quatro pessoas que nos estão a ouvir. Hoje o Otávio, infelizmente, não pôde estar presente, porque foi à Mozart. Foi à loja Mozart, então. E então hoje temos connosco as nossas amigas Sofia e Bé. A loja Mozart faz-me lembrar a Antena 2. Ela não se importa. Olá, tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo, tudo muito bom? Falem, vocês desperdiçam um sábado para vir ter connosco. Vocês são absolutamente espetaculares. Hoje é sábado. Já estás a aprender. Já estás a entrar aqui na temática do programa. Temos também um representante de Guimarães, capital europeia da cultura, já que os Jogos da Santa Casa têm um representante do Governo Civil, vamos passar a ter um representante de Guimarães. Podes tirar o Paco Bandeira. Vou tirar então o Paco. Olha, ouçam mais um bocadinho, ouçam o refrão. Que bonito. Paco Bandeira, que será um dos temas do nosso programa. Não pela música, mas sim pela música que cantava à mulher dele. E não era propriamente da melhor. Era uma espécie de heavy metal, um bocado pesadote. Reza a história não. O James Brown batia na mulher. Não, na mulher. Não, isso é o Chris Brown. Não, Chris Brown. Não sejas inculto. Quem é o Chris Brown? Não sejas inculto. Eu vou continuar e fingir que isto não aconteceu. Rihanna's greatest hits. You make me feel. Posso falar, não? Sim. O James Brown. Ah, o James Brown. Batia na mulher. Então é daí que vem aquela famosa música do Get Up. Porque ele batia-lhe, depois dizia Get Up! E dava-lhe mais. Cá está. Basicamente é isto. Ela está aqui, olha aqui. Espera. É para eu adoro isto. Tu Ei? Escreveste Rhiannon. Eu escrevi mal, escrevi. Espera aí. Ou desligas a Rhiannon ou eu vou-me embora. Yeah, ou desligas a Rhiannon. Já está. O Conversas de Esquina hoje está assim. Graças à nossa amiga. Não está cá o Otávio. Hoje é dia de bandalheira. Pronto, não está cá o Otávio. Não vai haver doméstica. Eu digo que fiquei bastante preocupado com a SMS e com o telefonema do Otávio. Parece-me um rapaz muito preocupado. Pá. Se calhar essa tal coisa da Mozart, se calhar não é tão descabido quanto isso. Ou então teve a ver o Porto, não é? Pá, está muito mal. Não vou sair de casa. Ou então deu-se de caras com o Paco Bandeira. Se calhar. Isso é perigosíssimo. Dar de caras com o Paco Bandeira é qualquer coisa de fabuloso. Agora, temos que perguntar às nossas amigas se vocês gostam aqui do nosso espaço acolhedor. Para quem não sabe, isto é um T2, com cerca de 80 metros quadrados. Podemos morar os dois. Tu tens assim uma veia musical, uma coisa muito. Desculpa. Oi? Não? Oi? Sim. Não, oh, é para próximo do microfone. Mais um bocadinho. Sabes, Otávio, eu tenho que falar assim. Sim. Eu e a Bé estamos a partilhar o microfone. Sabes que. Coisa mais sexy. As pessoas, esse microfone já está completamente intitulado o microfone do Otávio. Então as pessoas sofrem do síndrome do Otávio. Ah, ainda bem que nós estamos a partilhar o microfone do Otávio. Desculpa, bem, mas estava a pedir. Agarra desse lado. Então. acho que nunca mais vão ser convidadas para o nosso programa. Nunca mais foi. Acabou aqui a história. Epá, o nosso representante de Guimarães parece que está no filme do Só. Ele está sempre a fazer tipo, não, eu não estou aqui. Parece Let's Play a Game. Conversas de Esquina hoje, que pela primeira vez, e atenção, isto é um facto histórico, preparem-se, palmas, foguete, champanhe, qualquer coisa, não irá falar de política. Yeah! Enganada. Então, queres falar da ausência de Paulo Portas? Olha o microfone mulher. Olha o microfone mulher. Onde para Paulo Portas? Eu não sei. Estará com a médica? Calma. Eu sei que tu procuras o Paulo Portas tal qual como o Gonçalo Amaral procura a médica, mas também não é preciso. Seriedade, amigos, seriedade. Preciso. Vamos lá começar. Vamos lá começar então. Mandar o tópico. Epá, já está aqui a malta a querer mandar nisto, não sei o quê. Tudo bem? Representante, podemos seguir, ok? Podemos seguir. A tua Braga que vai ser a capital da juventude. O número suplementar é o 7. O número suplementar é o... Lembras-te uma vez no Totoloto que se o 0? Número suplementar, o que é que foi o 0? E não há o 0. O que é que meteu para lá o 0? Pá, ninguém sabe. A rádio. Quem? Ah, não. Isso foi em 1996. Ainda o Sapinto jogava futebol. E o Costinha também. Qual é a primeira? Não sei. Eu lembro do era 2000 e... 2000 não. 1996. Eu lembro-me. Lembras? Tinha equipamento. Os meus pais gastaram 50 euros no equipamento da seleção. Eu tinha 5 anos. O Lacosta ainda jogava aí? Quem? O Lacosta. O Acosta chegou em 2001, quando o Sporting foi campeão. 2002, o Acosta, com o cheiro de reumático, marca uma carrada de golos. É verdade. Sim. Ruben, anda para a frente. É verdade. Vamos então começar o nosso... O teu programa não é este. O meu programa não é... Eu sinto que estamos a desiludir o Otávio. O Otávio para mim... Hoje não há sublinhados, nem hoje não há sublinhados, nem é de cada estileio, folhas nem há... imprimidas. Ele trazia. Impressas. Computadores, folhas impressas. O Otávio tem uma opção enorme por Diários da República. Ou seja, que a versão Diários da República, aquilo, o quarto dele, os cobertores, é... É tipo a Torre do Tombo. Exatamente. Aquilo é Diários da República 2002. É. Aquilo é melhor que a Torre do Tombo, digo-te já. Pá, muito bom. Sabes que ele consegue as relações que consegue porque começa a debitar o Diário da República. Então as raparigas por exaustão dizem, pá, está bem, anda lá. Epá, é... Se citarem o Diário da República, eu vou-te para a cama com essa pessoa, porque não há nada mais sensual do que artigo 78, a linha A. Eu fico, ai, diz mais para mim. Por efeitos deste decreto, fica estabelecido. Ai, continua, não pares. Está bem. Olha, então... Isto agora é o hot goal, ok. Bem, isto é um programa sério. Bem, isto é um programa... Isto é um estamos programa... há 6 minutos sem dizer rigorosamente eu, nada. Eu pensava que ias fazer aquela piada do artigo 69, mas não... Ah. Mas não fizesse. Uma reclamação... A regra 34, sim. Uma reclamação. Ah. O seguinte, epá, nós aqui ao pé da Rádio Zero temos um refeitório. Epá, a comida é muito boa e tal. Mas nós, eu e o Rui, tivemos acesso à Xbox que aqui estava, que dava para jogar FIFA. E agora não dá. Agora não trabalha. E nós queremos saber o que é que se passa. Porque nós gostamos muito daquilo. Hoje, não me esqueço, malta dos bolinhos. Exatamente. Estamos aqui por vocês, para vocês. Se alguém do apoio ao cliente nos está a ouvir, por favor, vá ligar a Xbox. Obrigada. Tínhamos o número do apoio ao cliente, mas não ligámos porque não tínhamos a certeza se era extravagância, se não, e então. Era para ser um pouco gastado, por causa disso também não vale a pena. Primeiro tema de hoje. Ao que parece, foi criado um novo imposto. Já não chegavam aqueles que existem. Nomeadamente o IVA, o IRS, o IRC, o Imposto Único, o IMI, é uma carrada deles, estava a focar-se para fazer uma letra de música só com impostos. E agora há um novo, sobre PENs, discos externos, tá. Porquê? Porque, segundo a lei que está em vigor, todos nós somos piratas, não daqueles que estão ao pé da Mauritânia à procura de barcos e tal, de pessoas ricas, mas somos piratas da internet. Ou seja, tu por teres uma PEN, tu que estás desse lado, cara ouvinte, és o maior, tu que estás por desse lado, por teres uma PEN, um disco externo... Ouvintes que neste momento sou eu, tu e elas, porque se querem elas, ouvir, e o Otávio, que neste momento já desligou e já renunciou ao programa. Já desligou. É verdade, eu na terça-feira fiz anos e recebi... Obrigado. Agora não é preciso. E recebi uma série de mensagens a dizer parabéns, senhor comentador. Quem é que disse isso? Epá, a tua mãe, não foi? Não sei. Ninas. Okay. Ninas? Foi meninas, foi Ninas. Nina! Vem ao pé. Pronto. Onde é que eu ia? Já me perdi. Ok. A questão das pens, a questão dos discos externos, há um novo imposto, só que parece que pagas mais 60 cêntimos por pen, mais uns X cêntimos euro e tal, por discos externos. E todos nós aqui somos piratas. E todos nós aqui sacamos músicas. O que é mentira. Basicamente, o que eu quero saber é o que é que vocês acham desta lei. Eu acho completamente ridículo. Porque o Estado vai angariar dinheiro e a senhora não vai ser revertido a favor nem sequer direitos de autor, nem sequer às bandas, nem sequer a quem faz os filmes. Epá, eu acho que isso tem, mais um mão, tem mão do Paco Bandeira. Tal como a mulher dele. Também tem mão. Cuidado com... A parte do Paco Bandeira já... Também tem mão. Sabe que também tem a mão dele. Sabe o que é que tem a ver com o Paco Bandeira? Porque bate sempre no mesmo. Podes continuar, Rui. Mas diz não, lá. Não. Mas senhoras primeiro. Senhoras primeiro. Sim. Sofia, Bé. Sim, ela é Bé. Grande amiga aqui da malta. Pá. Gosto mesmo de ti. Da Sofia não gosto. Estou a brincar. Mas diz-me uma coisa. Achas que isto faz sentido, esta proposta, esta lei? Esta... Eu acho que não faz sentido. É como aquele imposto que cobra pelos direitos audiovisuais nas quintas, onde as pessoas não têm televisão nem rádio ligada. Não faz absolutamente sentido nenhum, porque eu, nas minhas pens, eu só utilizo conteúdos que eu próprio produzo, nomeadamente através de offices legais. Porque as pessoas não sabem se eu ponho lá músicas, se eu ponho lá nada. É tu ouves as músicas que tu fazes em casa. Eu ouço as covers de Lady Gaga. O governo não sabe as covers que eu faço, mas os conteúdos são meus. Eles não têm nada a ver com isso. Tu fazes músicas no office? Faço músicas. Tu gritas para o office e aquilo aparece lá a música. Eu faço músicas no Paint. Fazes músicas? Não, no Photoshop. Não, não. É no Paint. Mas esta lei trata-nos todos por piratas da internet. Como não podem estar a prender a malta e ver os IPs, pá, tunga, imposto para cima. Ou seja, tu agora não podes ter uma pen, nem sequer para trabalhar. Ai, vais já sacar músicas. Vais já sacar a nova do... Podes ter uma pen, tens é que pagar o imposto. Sim, mas não faz sentido. As razões do imposto não fazem sentido. Mas é uma lista enorme ainda de preços. E se tiver 2 megas pagas X, e se tiveres 4 megas pagas Y... Outra questão também interessante. Quem pensou naquilo perdeu muito tempo a fazer aquela tabela. Será que aquilo, mas aquilo deve dar pouquíssimo dinheiro ao Estado, pá. Aquilo mesmo assim não tem assim nada de substancial para reverter a favor. Se dessem parte do dinheiro aos artistas. Mas, por exemplo, se dessem. Não há associação de autores em Portugal. Sociedade Portuguesa de Autores. Exatamente. Eu tinha um programa na TV24 e tudo. Se dessem a senhora, a Sociedade Portuguesa de Autores. É verdade. Muito fixe. Se dessem parte do dinheiro a essa sociedade. Vejam esse programa. Que não é uma sociedade secreta. Nem há aventais lá. Mas eu vi isso tipo há 3 semanas. Acabou já. Mas dava na TV24. Eu disse, pai, há um mês. O diretor era o diretor da Nova Gente. O diretor, o apresentador do programa. Conhece a revista Nova Gente? Se a Sociedade Portuguesa de Autores tivesse aventais, eu aposto que lhes davam o dinheiro. Aposto. Não há nada que não se consiga com avental. Eu tenho lá em casa, é do Sporting. Ah, tu és sportinguista? Sou. E tu é que fazes o alimento em casa? Tu é que produzes o alimento também? Além da questão do office, também... O alimento? Eu tenho medo de dizer cozinhas. Comer, como há bocado. Tenho medo de dizer cozinhas. Eu produzo o comer, mas só porque sou do Sporting, exato. Toda a gente gosta quando eu cozinho. O Já Malhou passou aquela música do Teló para português. Estás agora a passar a música vez, do... Sim. Em tua casa, a senhora tua mãe, que é muito simpática, foi aquecer chili para às 4 da manhã. E depois eu e o Bajoca começámos com estas pedras do... Toda a gente gosta quando eu cozinho. Quando eu cozinho, toda a gente come. Yeah. E já havia a gente a dormir lá em cima. E já havia a malta a rebolar no chão. Ruben, é pá, a sério. Vá, continua a falar. Ruben, ainda se fosse boa música... Desculpa. Oh my God, if I get... Sim, penos. E o videoclipe não é melhor. Não, o videoclipe faz juntar cá o Otávio, pronto, estás não, a meter. Não, sim, estou a fazer. Mas podíamos pôr uma música erudita e dar um. Michel Tognó e não sei o quê. Michel Tognó. Mais valia. Mas estás a pensar, talvez, numa Antena 2, diria. Bem, mete os fones. Porque não? Bem, sério, mete os fones, bem. Se há fones, são para usar. Sim. Pois, eu sou excluída. Então mete os fones. Meta. Excluída. Vocês as duas coloquem fones. Pronto, vamos falar um bocadinho. Não dá, porque temos umas anormais. Vocês viram aquele vídeo do David Guetta a dizer que o David Guetta era um DJ falso? E yeah. É. David Guetta is a fake DJ. Ele só levanta e baixa o som. Só levanta e baixa, e como eu estou aqui a fazer agora. Ora bem, vou fazer DJ agora. Pronto, e agora acabei o DJ. Estou em choque, acabaste com a minha infância. Não, olha, poderia fazer presenças. Olha, se eu fosse ex-namorada da Fanny, esta hora... A Fanny que agora tem montes de músicas com bastante gente. Com o Saúl ou o Raul. Saúl. O nosso representante de Guimarães está ali aos pés a do bacalhau quer cebola. What the fuck? Quem é a Fanny? Espera só um bocadinho. O nosso provedor, representante da cidade. Provedor. Fala aqui um bocadinho. Senhor provedor. Anda cá a falar, Moura. O que é que está... O senhor provedor está contra quê? O que é que começas a falar? Ou fala ou sai. Senhor provedor. Não. Senhor provedor. Anda cá a falar. Diz aqui uma palavrinha à gente. Olha, boa tarde. Olá. Boa noite. Boa tarde. Sou o Gonçalo Moura. E gosto muito do Conversas de Esquina. Sim, eu gosto do. E és o representante de. E sou o representante da cidade de Guimarães. És o provedor. Muito bem, és o provedor. És o provedor. Já chega. Do ouvinte. Desculpas de estar a assinar para o microfone enquanto falas, eu não respondo. O microfone não te responde, Gonçalo Moura. Capitão. Opa, estou-me próximo do microfone. Eu também. Nós íamos na questão das pens. Ei, já vou 13 minutos de programa. Podemos passar à frente. Ninguém quer falar de pens. Porque, entretanto, já fizemos uns parênteses. Já fizemos uns parênteses. Mas, basicamente, a lei é estúpida. Resumindo e concluindo, não faz... Eu sou um pirata, se quiserem. Com pena de pau. Mas esta lei não teve muito eco na comunicação social, parece que passou ao lado. Ah, e tal, mais um imposto. Sabes, a malta parece que já não se preocupa. Sabes tipo que gasolina, é que não tem muito eco? Sim. Quem não tem muito eco? O Paco Bandeira, porque ele enrolou os paus em camisolas para não só... Okay. Vamos falar de Paco Bandeira neste programa. Eu demorei a perceber a piada, desculpa. Sabes o que é que este momento merece? Merece isto. Não, pá! Não, pronto, ok. Vou parar. Vais sair daí. Tu tens a noção que o Otávio no próximo sábado vai estar a ligar para nós os dois. Oh, pá, o que é isto? O que vocês fizeram ao meu programa? O que vocês fizeram ao meu programa? Eu que já tinha tanta... Atenção que o Otávio já foi abordado várias vezes na rua por causa do Conversas de Esquina. Ui. Reconheceram a cara dele daqui? Foi? Sim. Reconheceram a cara dele aqui. E o cheiro? E o cheiro? O cheiro propaga por entre o éter. E este programa está a ficar absolutamente divinal. Por que estás a passear com o éter? Estou a ficar com medo. Diz? Nada, continua. Vou continuar. É para meter num paninho para chegar ao pé das moças. É a perfeita verdade. Queres ir dormir comigo? Não. Já foste. Onde é que eu estou? Porquê é que estou grávida? Adianta. Não, apanharam-te, não é? Vá, continuando. Sabes que o Otávio já é pai de 3 filhos e parece que a conta vai aumentar. Para falar mal do Otávio, aquela história, ele deve estar no processo. Não, gosto muito de ti, Otávio, és o maior. Apesar de tirares o protagonismo de todo este programa. Não vai sei para a loja Mozart. Vai para a loja Mozart. Eu não sei se devia dizer... Não vou dizer isto. Em relação às pentes, pronto, estamos conversados ali à parva. vamos chegar a essa, chegamos a essa conclusão e tal. Pois bem, o segundo tópico de hoje, eu já estou a ver que isto vai ficar sem temas, mas o segundo tópico de hoje remete-nos para uma situação que já aconteceu há algum tempo, nomeadamente ao pé do Colombo, e dizia-se que aquilo era em que é luz, mas não era ao pé do Colombo, foi aquela situação que causou muito eco na sociedade portuguesa. A mãe do Rodolfo. Quem? Ah, sim. Não a Rena, mas... Não a Rena, mas aquele vídeo... Super. Vocês que estão aí em casa lembram-se certamente, se não se lembram, vão ao YouTube, daquele vídeo em que duas miúdas, no alto dos seus 16 anos, para aí, mais ou menos, vão arriar... Arriar... Vão cometer o ato de Paco Pandeiro. Um arreal de porrada. Um arreal de porrada. Pois. Dão um arreal de porrada. Acabei de espirrar. Dão um arreal de porrada numa rapariga de... toda a gente sabe a história. Agora o que é que aconteceu? Que aconteceu? Aconteceu que as pessoas foram ao tribunal. Exatamente. E a mãe do Rodolfo, além de ter agredido um fotorreporter, era um fotojornalista, ou um fotógrafo. Um senhor do Correio da Manhã. Exatamente. Ainda começou a mandar beijinhos. Então, para as pessoas, então provocatório. E agora eu pergunto: a malta ainda pensa que os papás e as mamães não têm culpa nenhuma da estupidificação cultural e social e intelectual que neste momento ocorre nos miúdos? Não em todos. Em alguns, claro. Não em todos. Eu gosto sempre de generalizar porque posso. Eu diria que o programa é meu. Eu digo o que era, visto Catarina, o programa é meu. A culpa é uma questão 50% televisão, 50% pais. É isto a minha opinião sobre o assunto. Filha, não. Oh, não. A culpa não é a televisão. Porque, por exemplo... É. Culpa da televisão porquê? Espera. Sim. O miúdo viu o Dragon Ball, então pensou que podia voar, atirou-se da janela. Se ele pensou que podia voar, é como diz o Bilix. Começava do chão. Não começava do chão. Se ele achava que conseguia voar, começava do chão. E percebia que não conseguia voar. Ou seja... Qual é a teoria do pé? Qual é a teoria do pé? Ele não é... Ele não é coitado, é parvo. Se os videojogos têm... consequências nos nossos atos no dia-a-dia, as pessoas que jogaram Pac-Man andariam por aí na rua a tentar apanhar moedas com a boca e portanto isso não acontece. E a fugir de fantasmas azuis. Exato, e a fugir de monstrinhos. As pessoas fazem das coisas o que quiserem e consoante foram educadas. Mas qual é o sentido? Eu se batesse alguém e aparecesse na internet, eu acho que a primeira coisa que acontecia era emigrares para o Zimbábue. Emigrava para o Zimbábue. Djibouti. Era fazer as malinhas e ir embora. Agora, esta mãe... Níger. E outra coisa, um dos miúdos que teve ao ouvido, que gravou aliás essa real de porrada, quando foi entrevistado há umas semanas à saída do tribunal, ali ao pé do Oriente Vasta Gama, ele disse que a jornalista perguntou-lhe: então estás à espera de quê? Espera de não ter aqui nada, não sei o quê, mas já sei que vou ter pena suspensa ao serviço comunitário obrigatório, não seja preso, não sei o quê, nenhum. Até depois, o que é que se esperas daqui para a frente para o teu futuro, o que é que tu queres fazer? Eu quero é que isto acabe rapidamente para depois fazer uma grande festa com os meus amigos. Ele disse isto. E depois, se fosses inocentado, obviamente querias fazer uma festa com os amigos, uma reação perfeitamente normal, sendo que se tu fosses o Rodolfo, poderias. Porquê é que tu estás tão longe do microfone e estás de medo com os fones dentro da boca? Quase. Isto de partilhar o microfone do Otávio não está a funcionar. Será que ele está traumatizado com alguma coisa? Quer dizer, pelo menos para mim, o Pai Natal sempre teve um ar um bocado suspeito. Estamos a olhar lá. Ele pode ter um trauma com algum senhor vestido Pai Natal. Será que também? Senta aqui ao colinho do Pai Natal. Será que a mãe do Rodolfo corroborou com esta... Com esta ação. Com o Pai Natal? Não, com o vídeo. Será que a mãe do Rodolfo ao ver o vídeo disse: pois bem, muito bem, que grande golpe de esquerda, muito bem. Isso é... Porquê um golpe de esquerda? Queres falar sobre isto? Não, porque houve mesmo um golpe de esquerda. Ela agarrou no cabelo, depois, golpe de esquerda ali, bem... Espero bem que não haja nenhum golpe de esquerda nos próximos tempos. Não. Eu emigro para todo lado. Sabes que isso agora dava-se para falar de política, mas como nós prometemos que não vamos falar de política... É bem. Não, porque as meninas não gostam de política. Não, isso é não. Mentira. Nós fomos isso criticados. É um comentário completamente sexista, vou-me embora, ok? Cala-te. Não, é verdade, nós já fomos criticados por falar tanto de política e falar de... Não, mas é a política e futebol. Política. Vai lavar a louça. E a falar de política uma hora e a falar de política 15 minutos. Veste o avental, vai lavar a louça. E aí faço-me um sanduíche, não é? Mamãe. Já que não falamos. Veste o avental primeiro. Sim, veste o avental que é para trás segura, que é para ter as costas quentes. Vocês não sabem a definição da anarquia? É este programa. Quando te fizerem uma tese sobre anarquia, metem em nota de rodapé, conversas de esquina. Depende, sim. Se for no ISC, se volta a dizer que temos 74 mil notas de rodapé. A parte das notas de rodapé é quase. Se ouviste o nosso programa de vez em quando, sabias pois porquê, percebes? O que é que não ouviste a semana passada? Percebes? Não, o primeiro o quê? Que é o primeiro já temos para aí 8, não interessa. Temos 8 programas, vamos ser despedidos a seguir a este. Vocês já têm o coisa disponibilizado? Temos todos. Temos todos. Okay, todos. Então logo desculpa. A seguir. Não tens desculpa, ok? Pronto. Voltamos a repetir. Os livros no ISC têm 100 folhas, 100 páginas, e depois têm mais 100 páginas de notas de rodapé, porque é o que eles fazem, é citar as outras pessoas. Lasswell e Lazarsfeld e... Posso citar aquela famosa recensão sobre o surgimento das sondagens em Portugal? Quem fez essa recensão? Deixa-me adivinhar. PES. Uhum. PES. PES. PES. Foi PES. E, mas podes citar, se quiseres, um pouco aqui de esse cultura. Livro, esse um livro de cultura. Acabava em aberto. Tinha tipo uma frase que não acabava. Tipo, através de, e acabava o livro. Continua. Muito continua. Bom, pá. Um livro continua, sobre eleições. Segundo, claramente uma manobra para vender a segundo capítulo. É pá, aqui o nosso representante de Guimarães está a fazer gestos com as mãos, parece o Guardiola. Ah, está a pedir ele para quer nós... que nós desenvolvemos. 4-4-2 ou 4-3-3? Isto dá... Sim? Continuem. Ah, continuamos. Carry on. Carry on. Carry on my wayward side. Na quarta... Vamos não cantar? Não. E ouvir-me... E por já ouvimos, uma já ouvimos, já ouvimos... Sem ser o Dragon Ball que eu estou a ouvir. Não, estamos aqui a pesquisar o Dragon Ball. Mas... Rui. Ruben. Ruben. O que é que se passou na quarta-feira? Em relação ao Real Madrid e Barcelona. Vou-te contar. Real Madrid volta a ganhar. Vou-te contar o meu dia. Vou-te contar o meu dia. Ah, tu foste ver o Benfica. Eu fui à luz ver esse maravilhoso jogo que foi André Almeida e Cabo de Vila contra o Santa Clara. Eu vi o jogo inteiro em pé que foi para não adormecer. E... Foste ao Sagitário? E quando cheguei aos relotes? Ah. Qual Sagitário? Sagitário. Tu que é que tem, ouviste-me que falar Sagitário? Do Sim, eu já te ouvi fazer discussões enormes sobre o Sagitário. A sério. Obrigado por ouvir o nosso programa. Não, fui ao 5-5, acho eu. Porque o Sagitário desapareceu. Não, porque a malta com que eu vou à bola costumeira ao 5-5 já conhece a senhora e não sei o quê. Ah. E eles vão lá uns jeitinhos nas bifanas, metem mais uma dentro do pão. Senhora, não? Não. Não, pronto. Isso é uma facilidade para se desviar do tema. E quando cheguei às barracas já estava... Oh, Ruben, o que é que está aqui a passar? Não, uma musiquinha de fundo, podes continuar. Já estava o Barcelona empatado e depois foi o 2-1. Foi um massacre. O Mourinho nunca na vida vai ganhar aquela equipa. E passa à frente, estou aqui, as meninas vão. Vamos falar de homens ou assim. Não, mas havia uma coisa que eu queria. Havia uma coisa que eu falei na quarta-feira que foi. O que é isto? Está lá Paco Bandeira outra vez. Estou-me a invadir o espaço. Oh, Paco Bandeira está sempre a partir sempre, tudo. Paco Bandeira vai ser o nosso grande main event de hoje neste programa especial de 3 horas. Mentira, não é? Tenham calma. Isto aqui nada acaba. Eu disse na quarta-feira: o Mourinho pode ser quase comparado ao Super-Homem. Nada o afeta, tirando ali o Barcelona, que é ali o coisa que. Podes tirar a ternura dos 40 dos meus ouvidos, só a favor. Está a fazer interferência. Como é que uma pessoa como o Paco Bandeira que faz a ternura dos 40. Epa, será que os 40 eram o número de mocadas? É absolutamente impressionante. Mocadas? Sim. Olha, Sofia, sabes o que é que nós podíamos fazer agora? Já que estamos, já que antes deste programa estivemos aqui a trabalhar num projeto muito giro, estou aqui a dar as mãos, muito giro. Que vai eclodir no dia 13 de Fevereiro. Nós podemos fazer um bocadinho de promoção ao Dia Mundial da Rádio, que vai ser fechado pela primeira vez em Portugal e tem uma atração muito especial. Vai ser festejado pela primeira vez no mundo. É no mundo? Sim. Nós vamos ser pioneiros em todo o mundo. Não, vai ser festejado em vários sítios do mundo, mas é a primeira vez que vai ser festejado porque foi criado há pouco tempo. Pois foi. Será que há aqui para ver isso? Mete pausa no vídeo porque eu estou a ver o Paco Bandeira a mexer e está-me a assustar. Pronto, ok. Sofia, o que é que se vai passar dia 13 de Fevereiro? Conta então, dia 15 eu faço anos, 21. Dia. Festa brilheira. Bora, joga. Dia 13 de Fevereiro vai haver um evento no Atmosphere Lounge. Parece bem, dito assim, não é? É verdade. Em Alcântara, onde vamos ter um encontro com vários profissionais da rádio, alunos, professores. Vamos exibir o documentário que alguns alunos do ISC tiveram a fazer sobre cuja a voz energia, ouve o Ruben. Não sei quem é o Ruben que narra todo o documentário. Ruben. E pronto, e vai ser muito engraçado. As inscrições já estão praticamente lotadas, portanto, se tiverem sorte e quiserem mesmo ir, tentem enviar a inscrição, pode ser que consigam. Para a Radio, diz lá. Radio Research. Radio Research, gmail.com. Acho que é assim. Quantos lugares é que é? para 150. Temos já 150. Uma confirmação de Pedro Ribeiro, das manhãs da Comercial. Ao que parece vai lá estar connosco. Exatamente. Ao que parece, Rui Salvador, do famoso Conversas de Desfina, também Rui Salvador vai lá, vai lá como imprensa. Sim, sim, como imprensa. Vai lá uma menina. Vai lá uma menina do Fama Show. E outra do Só Visto. Ah, é? Ainda bem que tens isso. Eu vou tão lá estar agora. Exato. Agora fica muito mais vontade de ir. Vamos ter também até a presença de Paulo Futre. Já que ele aparece a todo lado. Sim. E pelo visto também vai haver uma DJ Battle. Yeah. E cocktails. E cock. Cocktails. Estas meninas são malucas. Ou seja, até parece que nunca ninguém ouviu a palavra cocktail. Ou seja, né? contos sobre... Não é tales de contos. É cocktail, a bebida. É caldas. Não, assim, não, também não é caldas, senão isso ainda era pior. Era pior do que contos. Ok. E pronto, e vão ao Facebook, procurem. Exatamente. Primeiro Dia Mundial da Rádio, está lá a página e está Facebook. O evento. Sim, sim, metam sim. Gosto, muitos agora, gostos. Metam gostos, exatamente. Para sim. Te ouvir e dizer isto, tens que... depois divulgar o programa em casa. Exato. E pedir às pessoas para ouvirem. Está bem, Sofia? Pois são sim, programas. Tens de fazer... Não, estão quatro pessoas a ouvir. Provedor, como é que estamos? Mas eu estou a usar o microfone ao contrário de ti. Diz. Tu continuas na mesma a comer o microfone. Tens eu continuo... Não, mas tu é que estás a comê-lo. Boa. Ouch! Tu é que estás mesmo em cima do microfone. Nós fazemos o microfone do Otávio o que quisermos, percebes? Fica-se a do Otávio. Sabes que o Otávio não vai ser a mesma pessoa depois deste programa, não tens? Vai ser muito melhor. Esta hora não há nenhum jogo de futebol, pois não? Não, acho que não. Graças a Deus. Epá, nós vamos estar a ser ouvidos pai, por 90 pessoas. Pá. 4. Não queres. Não posso pedir à minha mãe para ouvir. Não esta faças hora vai ver no jogo? Não. Faças isso, não faças isso. Então os audiências vão disparar. Vocês não sabem, mas estava pai, há uma semana, os meus pais perguntaram: opá, o que é que tu fazes na Rádio Zero? O que é isso? Ah, faço um programa e estou lá a conversar e tal. Ah, não nos queres mostrar para nós ouvirmos? E eu fui mostrar e a resposta foi: ah, é isto. Ah, é só isto. Ah, a minha mãe vais gosta. Mandar umas bejardas e pronto. A minha mãe gosta. Mãe, falei-te outra vez. Sim, eu depois no sábado mostro para me ouvires falar a ti, que achas muito engraçado. Pronto. Manda-lhe um beijinho. Gosto muito de ti, mãe. Beijinhos. Vá, dá-me dinheiro. Beijinhos para a mãe do Rui. Dá-me dinheiro. Dá-me dinheiro para ir jogar à bola. Ou para ir ao cinema, neste caso, não é? Olha, pois é, hoje nós hoje à noite vamos ao cinema, não é, Rui? É verdade, é verdade. Vamos divulgar aqui cultura, um momento nunca cultural. Aqui de cultura. Um bocadinho de cinema, exatamente. Eu, hoje não, fomos na quinta-feira. Pá, pois é, hoje é sábado, estamos a curtir o filme. Não, vou hoje. O filme hoje ainda está em exibição, calma. Fomos na quinta-feira ver a estreia do... Já estragaram isto. Em português, como é que se chama? Por que estragamos isto? Nada, continua. O filme foi bom. Em português, o filme chama-se Os Homens que Odeiam as Mulheres. É um filme do grande David Fincher. Sobre... a trilogia Millennium, que vendeu 65 milhões de livros bem, em todo o mundo. Sabes o número? Porque eu sei. Estás a inventar, certo? Não, ouviste na rádio ou na televisão. Que é isto? E então. Ah, esquece. Não, pode continuar. Neste momento apareceu Paco Bandeira no YouTube com imagens de políticos por trás. Vou continuar. E hoje estreia o. Hoje o não, primeiro já filme. Estreou na quinta. Na quinta-feira! Na quinta-feira estreia o filme e estreou. Epá! Giga joga? Giga joga? E eu gostei. Tempos. Eu gostei. Gostaste, Sofia? Eu estou confiante que gostei. Sim, eu estou confiante que gostei. Eu espero que gostei. Eu espero que gostei, exato. Eu espero que gostei. Ah, atenção, agora mais a sério. Para quem não, não leu os livros, que estás a ficar com os calores. É normal, eu sou muito quente. Sou um jeitozão. Não é? E quem ainda não leu, aconselho vivamente a ler. Porque vai demorar tipo 3 semanas. Eu não ficava agarrada a um livro desde o Harry Potter. É um feito, sem dúvida. E eu gosto de ler, mas aquele agarrou-me do início ao fim. E tem uma das melhores personagens femininas. Verdade, de sempre. Verdade. A seguir, claro, a Carolina Salgado. Girl Power. Estão a falar de... Eu agora perdi-me aqui Os um Homens bocadinho. Que Odeiam as Mulheres, o filme. Ou The Girl with the Dragon Tattoo, depende da tradução e do livro. E de... Homens que Odeiam as Mulheres, um filme claramente inspirado em Paco Bandeira. Ou se fosse no disco, Os Homens que Odeiam os Dragões. Tal, piada. Inside joke. Vocês têm perfeita noção que isso não tem muita adesão cá fora, porque a malta não... Não chama dragões às pessoas? Não, o que é que chama dragões às pessoas? O que é que não tem adesão, Ruben? Ou aderência, pois, como a malta gosta aderência, muito de dizer. Não o que é que não tem aderência? Velcro. Mas diz-me o que é que não tem aderência, que eu não percebi. Falar de velcro. De quem? Fala de quem? O que é que não tem aderência? Aderência é de velcro. As pessoas é que ainda não perceberam. Continuam a usar a palavra aderência como se fosse adesão. É só isso. O que é que não tem adesão? Conta lá, disseste. Isso não tem adesão, mas exato. Foi tipo vago. Não, aquela inside joke. Porque nós temos. Tem, porque só nós vamos ouvir isto, portanto vamos isto perceber. Isto é uma rádio não. Que só pessoas do isto é que ouvem, basicamente. Não, nós temos pessoal para ir no Paquistão que ouve isto, pá. E no Afeganistão. Enquanto vão ser bombardeados. E no Burkina Faso. E no Burkina eu recebi, e no Tajiquistão e no Turkmenistão. Eu recebi um mail há pouco tempo, há cerca de 3 dias. De um fã. De um fã do Turkmenistão, para nós irmos à faculdade de Kalimar dar uma conferência sobre... Isso é pé da Rússia. É. Há 10. Ou seja, escuto. Temos 140% de hipóteses daquilo que correu bem. Daquilo que correu bem, exatamente. É. Para quem não sabe, e nós não falamos disto já há muito tempo, temos a nossa página oficial no Facebook. É só colocar gosto. Que temos 117 gostos. Portanto, Sofia, além de ouvir os programas, tens que divulgar a página. Nós a temos página. 117 gostos e uma questão interessante... Eu ontem partilhei a página do Dia Mundial da Rádio, tipo, a partilhar e ninguém partilhou. Ah, portanto, tenho que ver isso. É assim, eu preciso de... Então... O Gonçalo está a fazer facepalm, não sei porquê. Mas não é para dizer o nome dele. Isso é porque o Gonçalo é um ser superior, o nosso provedor é um ser superior. O nosso provedor, a partir de agora o Gonçalo é um provedor. Sim, sim, malta alternativa, isto é outra coisa. Nós temos a nossa página, faça um gosto, conversa. É hipsters ou hipsters? Não, hipsters não é... Olha, ouviste? Hipsters! Hipsters. Mas sabes que há um amigo meu que diz hipster. Ah, aquele gajo é hipster. E eu fiquei confuso. Pois... Mais um momento cultural. Mais um momento cultural. Na quinta-feira foi confirmado The Cure no Alive. Os The Cure. Ano, os The Cure. Na quinta-feira passada. Na quinta-feira passada desta semana. Há 2 horas. Tenho que ir comprar maquilhagem. Portanto, comprar ainda maquilhagem. Não sei por acaso em que dia que é. Bem, nós sabemos. Oh, Ruben, vê. Vê lá isso, mas por favor. Sim, mas espera lá. Bem, fala aí um bocadinho. Podemos continuar. Bem, podes, sobre podes, os The Cure? Sobretudo. Não, podes falar um bocadinho sobre... Ah, eu ia falar de uma coisa qualquer. Ah, temos a nossa página de que é que vos apetece falar? 14 de julho. Queixem-se. No palco ótimos. Queixem-se. 14 de julho é no dia de Florence. Florence and the Machine. É no dia de Florence. Queixem-se de qualquer coisa. Não. Não, isso não. Não, eu ia dizer. Página oficial. Gosto. Temos o nosso mail. Não vale a pena dizer que o mail é ridículo, mas vale a pena a nossa página. Temos todos os nossos programas online. Todos. Fazer download para o computador. Pau! E houve aqueles... programas absolutamente maravilhosos em que o Otávio faz análises políticas absolutamente... E fala 2/3 do tempo e nós só mandamos alguns bitades só para encher. Não, o Ruben também tem a sua cota. Eu? Sou eu só que sou uma bela... Não. Porcaria. Tu és o moderado. Tu és aquele que está ali... Ele moderado? Tu és o moderado. Decora isto. Tu és o moderado. Foi a coisa que nunca me chamaram, foi moderado. Já me chamaram burro, mas moderado nunca. Epá. Se bem que moderado é uma forma um bocado... É um eufemismo para não dizer tu não estás aqui a fazer nada. Não, mas tu é já viste, tu já viste que nós trazemos aqui malta à rádio? Estás a ver? Nós somos tipo um complemento do curso. Nós temos aqui malta à rádio, malta aqui. Pois, é verdade. Vamos criar uma rádio no ISCS, pô. Tensionamos. Esta equipa que está aqui. É verdade. Que está aqui, olha, exatamente. Queres dar as sugestões e ver... temos algumas sugestões. Calma. Para nomes. Aproveito para divulgar mais uma vez o Desacordo, o nosso jornal. E novamente falar, já que ninguém vai ouvir isto, que não percebo porque é que malta que está a tirar o curso de jornalismo e quer jornalismo não se inscreve num jornal feito pelos alunos. Mas pronto, essas vossas... Mas já têm uma boa equipa. Mais ou menos. Há muita malta que quer jornalismo e não se inscreveu e ninguém sabe bem porquê. Mas pronto, são aquelas cabecinhas pensadoras. Eu não me inscrevi, por exemplo. Cabecinhas pensadoras. Mas pronto. Não sei se isso foi uma... Querem que boca. Eu posso falar um pouco sobre a rádio? Vamos criar uma rádio no ISCSP e estamos com um problema existencial que é não temos nome para ela. E eu queria perguntar aos ouvintes aí em casa, depois somos capazes de... É verdade, desafio aqui feedback. Na... Uma enquete aqui no Facebook. Se vocês exatamente. Achariam melhor chamá-la podcast, com T, podcast ou Erva da Minha. Pensem bem nos domínios ervadaminha.net ou podcast. Para votar no podcast 760-300-301, para votar a Erva da Minha 760-300-302. 60 cêntimos mais IVA. Havia mais opções. Não? Então. Mas essas foram as mais bonitas. Se tiverem opções que mais não... sugestivas, não é? Não, e há uma terceira que é a Fanny a rolar pelo monte da ajuda. Não. A terceira é: Sr. Fernando, pode fazer um programa no nosso, na nossa rádio ou não? 760-300-304, 760-300-305. Para... Quem é o Sr. Fernando? Pai da Fanny. Eu estou ansiosa que as piadas em relação à Casa dos Segredos acabem. Vocês, o ex-namorado da Fanny chama-se Tio Cruz e o alcunha dele enquanto DJ é DJ Desnudo, que rima com cur... Ok. Ah, o que foi isso? Não souber que preparaste essa piada em casa e agora preferei, a disseste com entusiasmo. Não e, preferei. Meu Deus. O nosso provedor está a pedir para avançar, tendo em conta que... a nossa conversa foi basicamente de esquina. Nós dois basicamente demos formato... Fizemos jus ao nome. Fizemos jus ao nome. Jus ao nome. Houve uma única vez, isto agora é uma confissão pessoal, houve uma única vez em que nós, durante as 8 emissões que tivemos... Cortámos. Sim. Para quem não sabe, isto é gravado. Ah, o espanto. Eu não sabia, isto não está a ser ouvido. Dussemã. Oh, mulher. Foi quando o Ruben disse que não sei quem fazia jus ao nome. Eu disse que uma certa pessoa fazia jus ao nome. Quem era? Não interessa. Não interessa, não interessa. Temos que cortar outra vez. E tivemos que cortar essa parte porque naquela altura tememos, não só pela nossa vida, represálias, como também por um processo em tribunal. Disseram mal a Bajoca, não foi? Não. Bajoca é o querido do mundo. A quem? Não posso dizer. Dizemos em off? Não. Dizemos em off, mas tem a ver com uma pessoa com algum domínio na sociedade portuguesa. É a Popota. E tipo... Não. É... Do continente, claro. Continente. Está no continente. Pop. Ok. Gostava mais de Leopoldina. É pá, também eu. Quando mamas. Era gorda, também sim, eu. Agora tem braços e pernas, isso é mal. Yeah. Quando era também uma avestruz. Ela é uma avestruz? Não sei. Ela é? Meia mulher, meia avestruz, meia parva. Tem três meias. Mas era no fundo, era um Popas. Parecido ao Popas. Da Rua César. Era a filha legítima do Popas. Pois era. Agora tive uma epifania. Basicamente. Bem, não sei o que é que se passa. Alguém pensou o que é que o Popas e o Ferrão faziam quando ninguém estava a ver? Faziam ali por ti. Bem, eu sou com cara de parvo. O nosso provedor neste momento está totalmente constrangido. O provedor é que manda. Se ele diz que não, segue em frente. Qual é que eram os outros, temas que tinhas para aí? Estamos para aqui a inventar. O nosso grande suporte de hoje, e nós estamos a apostar tudo nisto, tem a ver com nada mais, nada menos. É que nem eu sei. Do que o nosso querido. E o programa é meu. O programa é teu. Com o nosso querido Paco Bandeira. Outra vez? Não, nós falámos sobre isto. Já falámos. Fizemos um teaser. Não falámos nada. Eu gostava de saber, olhando para o nosso amigo Paco, é Paco, que tal? Se ele dares de quem? Não, ele dá pouca bandeira. Dá pouca bandeira. Reza a lenda que Paco Bandeira, na sua casa, na Amadora, construiu um sistema de vigilância, uma espécie de Big Brother, para seguir todos os passos da mulher. Agora, uma pessoa que canta ao Elvas, Badajoz à Vista e a Ternura dos 40, é uma desilusão enorme saber que ele praticava violência doméstica junto da mulher e da filha. Junto? Junto. Pode ser fazer violência doméstica para o outro lado, papá. Estás meio incomodado. Estás muito perto. Eu quero ver os bonecos. Está a fazer junto. Não me batas, não me batas. Afasta-te. A minha mãe, quando viu a nota de rodapé na televisão dizer Paco Bandeira que está de violência doméstica, fez... E deu-te um morro. Não. Não, por acaso... Mas não é estranho. É a mesma coisa. Amanhã, se viesse no Correio da Manhã, Tony Carreira, vítima, não. Tony Carreira, processado por violência doméstica. Era uma coisa assim um bocado... Por exemplo, se viesse... Em relação a isto, eu tento só dizer que durante muitos anos o Carlos Cruz foi dos apresentadores de televisão mais queridos do nosso país. Mas tu acreditas que o Carlos Cruz é inocente ou culpado? Olha, aí é que está. Sei, sinceramente. Não... O que é que vocês acham? Agora vamos falar um bocadinho a sério. Está quase a acabar o programa e tal. Ele tem uma vibe Ronald McDonald. A partir daí, claramente, que ele é culpado. Mas, não. É, tem uma vibe. Tem um comentário tão objetivo, é. Tem. Obrigado. Sabes que eu não percebi nada do que tu disse. Ah, Ronald McDonald. Ronald. Aquele palhaço que as crianças sentam-se no colo dele e ele mexe de forma esquisita enquanto pede pimis, não sei. É pimis? Então, dois Happy Meals é um Happy Meals. Há o Happy Me, há o Happy Re, o Happy Dó, esses vários Happys. Muitos Happys. Qual é que é a refeição mais divertida do McDonald's? Sim. Vocês já viram os anúncios do McDonald's? Está muito giro. Não. É o Happy Meal, mais divertida. E a mais porreira? É o McFish. McFish, já. O que é que vocês acharam? Não devia ser mais engraçado, devia ser a mais feliz. O que é que vocês acharam da atuação do Ricky Gervais? Não vi. Não, vi mas... muito pouco dele, por acaso, também. Mas a teve abaixo das expectativas? Ver... Ou diz que as expectativas estavam muito altas e... Diz! Diz! Diz por aí? Diz ele. Por aí que as expectativas estavam... Ele. Ele chove, ele faz chove, ele é o que eu as expectativas estavam muito altas e então houve ali um bocadinho de desilusão, mas mesmo assim... Epá, eu não sei de nada. Acho que ele fez em piada. Mas ele criticou muito a classe de Hollywood e o nosso professor estava na cabeça a dizer que sim, portanto eu vou acreditar nele. Acho que sim, ele mandou uma boca qualquer, não foi? Sim, podes. Agora, isto é o teu tema. Ele mandou bocas contra o Justin Bieber e o Elton John, entre outras pessoas. Sim. Famoso. Muito bem, muito bem. A primeira pessoa no mundo a dizer mal do Justin Bieber. Vocês conhecem aquela música do Justin Bieber que é totalmente fantástica e que deve ter demorado horas a escrever? Que é baby, baby, oh, baby, oh, baby, baby, oh, baby, oh, baby, baby, oh, baby, oh. I want you like mine. Tu gostas de ouvir David Carreira, portanto não. Yeah. Se tens telhados. A tua eu gosto de ouvir David Carreira, não? Esfera ouvido. Esfera ouvido. Isso é tipo neve. Não gosto de ver. Olha, eu, por exemplo, ouço destas coisas. Espera aí. Eu vou-te mostrar. Esta música é gira, olha aqui. Estás a dar numa tecnista? Não. Sérgio, eu gosto muito desta música. Tu queres deixar de ter sido? Esta música... Rapaz, isso não era para dizer. Sim, porque ninguém está a culpa. Não, mas esta música chamou-me a atenção por um spot da 5 Notícias. Vocês nunca viram um spot da 5 Notícias com esta música? Eu não estou com... a ouvir a música porque não tenho direito a fones. Ouve lá um bocadinho. Olha só para isto. Deve ser descontrolado. Não conheces isto? Isto é muito bom. Não me estou a reconhecer. É melhor que o Michel Teló, por exemplo. Gostas, Rui? Sei que é mais complicado. Eu gosto é de falar e quero que tires a música, que é para nós divagarmos aqui mais um bocadinho. Sim, vocês não querem falar do... Tira. Del Paco? Tira. Então, calma. Não, porque não é falar assim. Do Michel Teló. Agora Michel Teló. Não, Michel Teló. Não vamos falar do Michel Teló. Não, podemos falar nem um do Paco Bandeira. Nem do Paco Bandeira. Carry on. É pá, o Gonçalo. Por favor, tu estás só a fazer sinais. A fazer gestos. Opa, que é o que tu fazes sempre. Mas tu és o guardiola, és o Mourinho. Tu és o homem dos gestos. És o provocador. O que é que a gente fala agora? O que é que a gente fala? Qual é o tema que tu metes à discussão? Difícil. Oh, neste momento, oh, Gonçalo, sério. E neste momento és o nosso João Proença. Tens a faca e o queijo na mão, oh, Gonçalo, e estás todo contente. Se não seguir este programa, vamos ser despedidos. Pá, pô, portanto, vai, força. Força. Não, sério, isto é um tema para nós falarmos. Oi. Obrigado, Moura. Ok, continuando com o nosso. Oi, larga o microfone. Continuando com o nosso programa. Eu gostava de saber quais eram as. Porquê tu baixaste o microfone? Epá, nem eu, epá, vai vir aqui uma branca. Mas só estava a perguntar. Mora, começa de novo. De saber quais são as nossas expectativas. Sim. Quanto ao evento da Capital Europeia da Cultura em Guimarães, que vai começar amanhã. Pois é, vai começar amanhã. Okay. Quais são as nossas expectativas? Vamos começar. Ai, não me estraguem a casa. Epá, calma lá. Então vamos começar, então. Sim. Já está, Ruben. Ok, Bé, concordas? Bom, eu tenho boas expectativas. Em relação à Capital Europeia da Cultura, tenho a dizer que tenho expectativas muito elevadas, bastante elevadas. Eu vou ser muito sincera porque não faço a mínima ideia do que é que se vai passar lá, mas... Mas eu gosto de Braga. Mas acho que vai ser engraçado. A Braga que ainda estou a ser agora Europeia... Capital Europeia das Vidas. Não, já é, vai ser. Já é. Ah, vai ser? Tu já viste o que é? Foi o quê? Foi picardias entre não, Braga e Guimarães? Mas tu já viste o que é? Não, mas olha só para isto. Já viste o que é? Braga. Jovens. Jovens? Jovens. Jovens. Jovens. Sim. 100 mil jovens. Noite, discotecas, música. Ah, gosto. Pronto, era isso que eu tinha a dizer. Acho que é muito mais tu, do que isso. Tu e o éter. Eu e o éter. Diz da tua justiça, se faz favor. Ó, Beto, depois podias falar daquela questão do filho da Beyoncé e do Jay-Z. Okay. Porquê que já estás a estragar? Não, mas não, mas sim. É assim, quanto ao programa de Guimarães, vai-se entrar mais numa vertente local, de renovação urbana e de promoção de pequenos eventos a nível local, regional e, de seguida, europeu. Quanto a Braga, o programa vai investir mais no emprego e nas formações dos jovens, bem como na promoção de eventos culturais direcionados especificamente a eles, ao contrário de Guimarães, que vai abranger toda a camada de população. Esta é a diferença fundamental. Sim. Para além, claro, das picardias bairristas que até já foram criticadas pelo vocalista dos Mão Morta, o Adolfo Luxúria Canibal. Eu vi no Facebook um vídeo, não é? Exato. A questão que se põe aqui é, porquê é que continuas a gesticular para o microfone exatamente, de forma tão elaborada? Não interessa, dá jeito para exprimir, é verdade. É o microfone do Otávio. Quem faz dobragens? Vocês já viram que as pessoas a fazerem dobragens para os filmes? Eles não estão lá, tipo... apáticos de fazer dobragens também. Mas é o microfone do Otávio. Fazer dobragens é mais difícil do que eu pensava. Não maltratas o microfone do Otávio. É verdade. Fazer dobragens é mais difícil do que aquilo que eu pensava. Aquilo é complicadíssimo. Faz lá uma voz, desenho animado. Ora, boa noite, tudo bem? Faz lá aquele do Bora Amigos. Bora! Fazes bem aquela voz do. Mas quem é essa voz? Ou é a Teles? É a Teles que vai ver o. Vamos, amigos, todos juntos! Acho que é. Bem-vindos ao mundo da brincadeira! Roberto, continua, mete aí temas que isto está. Vamos então falar um bocadinho. Não, mas agora em relação à capital, desculpa, quero-te roubar fala. O protagonismo, fala, pode ser? Fala. A que eventos culturais é que vamos ter? Vamos ter concertos, teatro, cinema? Sim. O quê? Fala-nos sobre isso, Gonçalo. Para além do programa já estar disponível nos sites e nos vários programas culturais, aquilo que se vai destacar mais vão ser peças de teatro, a realização de documentários, um deles pela mão do Sr. Jean-Luc Godard, que é um célebre cineasta. Godard? Desculpa, exato. Não é Godard? Godard. Peço desculpa. Desculpa. O Rui está a lamber uma pastilha e a olhar para nós. Isto é assustador. É mentol. Mensagem instantânea. Continuando. Não estou cá, estou a tomar duche. Continuando. Lembra-se do MSN. Yeah. Também vão haver eventos de declamação de poesia, um dos quais é, aliás, vai suceder no final do ano, que vai ser a declamação dos Lusíadas. Do integral? Integral. Ui, lembra-me de ficar em casa. E ele não, vai ter direito a poder isso? Ler o texto, vai ter que decorar tudo. Quem vai fazer o autor. Eu não me lembro do nome. Não, Miguel Guilherme. Não, o autor é o Camões. É o Paco Bandeira que vai fazer isso. É um Paco Bandeira vai bater nos Lusíadas. Nos quem? Lusíadas? Lusíadas? Não. Disseste Lusíadas. Continua, amor. Desculpa. Desculpa. Certo. Eu não percebi. Ele disse Lusíadas. Mas como é que se chama o livro do Camões? Lusíadas. Ele está a gozar com a tua cara. Não, ele disse Lusíadas. Achas isso. Que isto é como se diz? É como uma pessoa que diz Cardoso e outra diz Cardoso. Lusíadas? O que é isto? Isto tem um E, tem um acento trocado. Uma que diz que Javi diz que Ravi. Diz Ravi. Desculpa, não estou a perceber a diferença. Nem eu. Lusíadas? Sim. Ele disse Lusíadas. Epá, cagar. Ó, Sofia. Desculpem, depois fazem o pi. Não, agora não cortamos. Ah, mas isto em direto, não é? Ah, pois é. Mas qual o pi? Isto não é casa dos segredos. Sim, continua. O Otávio vai-se passar quando ouvir o mais na a qualidade está muito A outra grande vertente para onde passa o programa de Guimarães centra-se na aposta nas novas tecnologias e na robótica, que têm vindo a ter sucesso a nível nacional e esperam agora promulgar. Gosto muito. A nível europeu. Muito bem. E não tinham falado que os Coldplay iam lá atuar também? Não. Pearl Jam vão a Braga. Isso é tudo fake. É tudo fake. Isso claro. É, não para ir a criar rumores na net. E o pessoal acredita e depois, afinal é mentira. E além disso, há falta de fundos, portanto. Grande merda. Mas isso não é novidade, não é? Grande quê? Então. Falava-se em Pearl Jam. Pearl Jam, David Guetta. O que é que tu disseste? Não disse nada, que isso foi a Sofia, okay. Calma. Eu disse o quê? Nada. Ele tinha de dizer uma geneira. Não. Ai, já nem reparas. Mas ele parecia que tinha dito. Falava sempre Pearl Jam e David Guetta. Isso é tudo mentira, então. Claro que é fake. Sim, então o que é que há de música? Assim de música, sim. Diolinda. Em nomes sonantes ainda não há muito em destaque. Guimarães mantém o seu Festival Manta, que revelou várias bandas indie. Indie rock. Exato. Sim. Várias bandas indie... ao público português, uma das quais foram, por exemplo, os National. Boa. Mas, no geral, não há eventos de grande dimensão. A vertente vai ser mais independente, local, regional. Muito bem. Obrigada muito bem, por este momento cultural. Só para variar um bocadinho, Gonçalo. De nada. Cartaz das Artes, Cartaz das Artes da próxima quinta-feira, exatamente à mesma hora. Não é quinta-feira, é sábado. Não. Pronto, calma. Mas o Cartaz das Artes é à quinta-feira. Ah, é? Ah. É, mas quem é que sabe? O programa é de quem é meu. Uma coisa que me deixa pensativo é... O que é que te deixa pensativo, Ruben? Fala-nos um pouco sobre isso. Conta-nos, o que é que tu pensas? Há uma coisa que me deixa pensativo que é... Eu hoje acordei de manhã... Não, a sério. Acordaste? Acordei. Uau! Acordei de manhã e estava daqueles programas de informação... Tipo telejornais? Não, aqueles programas da manhã de informação. E que às vezes começa às 6h30, às 7h e tal. E começo a pensar, bem, a que horas é que aquelas pessoas se deitam para acordar para ir às 4 da manhã para ir apresentar programas de informação? A sério? O diário da... Por exemplo, o diário a da manhã... A ternura dos 40... É isso que deixa pensar. Por exemplo, o diário da manhã na TVI começa às 6h30 da manhã. E tem lá uma miúda muito girinha. Uma miúda? Andaste com ela na escola, de certeza. Querias... Opa, ela tem para aí 24 anos. Uma miúda. Continua. Que faz-me impressão. Coitadinha, tinha que acordar para aí às 3h30 da manhã para fazer um noticiário daqueles. Mas também, isso é a minha tu opinião. Tu demoras assim tanto tempo a arranjar-te? Diz? Tens que acordar às 3 para estar ali às 6. Olha bem para mim, achas que eu demoro tempo a arranjar-me? Acho. E ficas mal na mesma. Isso é que é, isso é, que é grave, percebes? É um esforço até isso é que é grave. A sério que você sério, querias proporcionar um momento filosófico com esta questão? Queria. Ah, não sei bem qual era. Por exemplo, uma pessoa que se levanta às 3 da manhã, deita-se a que horas? Vai às 6 horas, não? Da tarde. Às 18 horas, não? Bem, Continuando. O que é que está tudo... Continuando. O que é que está tudo em silêncio? O que é que há aí mais na Berra? Ah, há o vídeo do David Guetta. Na Berra, sim. Na Berra? Na Berra. Ah, é na Berra que se diz? Na Berra não é de certeza. Na Berra, na Berra. Berra és tu. Tu és Berra, tu és Berra. Eu sou muito Berra, sou muito Berra. Na Berra. Eu sou muito Berra, sou muito Berra. Olha para mim. Eu sou muito Berra, sou muito Berra. Há um vídeo a circular sobre o David Guetta, a dizer que ele é um falso DJ. E nós já temos a aprender também a falar sobre isso em off. Sobre a profissão neste momento de DJ, carregar no play e em off, não. Siga para bingo. Foi para 10 minutos no programa. Não foi nada. Não foi. Nós falámos isto no programa. Exato. Não falámos nada. Tu há bocado disseste, meu. Disse? Disseste. Podes falar sobre coisas que já não. Vocês parecem a Dory. Lembram-se da Dory. Minha gata chamava-se Dory, em homenagem à Dory. Uau, não, a sério. Sabe que era a Dory em homenagem à Nelson Mandela. Ah, uma coisa. O meu cão chama-se João. Em homenagem ao João. Em homenagem ao Dr. António. Pronto. Certo. Mas tem uma boa música. Mete, não, mete. Não é uma boa música. Eu queria dizer duas coisas. A primeira delas é o Nelson Évora, infelizmente, não vai participar nos Jogos Olímpicos em Portugal. Também em Portugal, não. Onde é que são os Jogos Olímpicos? Londres. Em Londres. Em Londres. Se agora que vai ser como aqui. Um grande abraço à nossa amiga Rita Santos, que vai trabalhar para os Jogos Olímpicos em Londres. Vai. Quem é a Rita Santos? A Rita Santos. Fazer o quê? Vais ao Facebook depois ver. Depois vês no Facebook. Ela vai fazer... Vai trabalhar para os Jogos Olímpicos em Londres. Quer fazer tudo. Voluntariou-se. Voluntariou-se e foi aceito. Acho que sim. Que fixe. Isso é muito fixe. Continua. Como é que eu me vou lá voluntariar? Isso já fecharam as candidaturas há meses. Pois, há uns bons meses. Há uns bons aqui se abre com muita antecedência. Que pena. Outra coisa que eu queria dizer. Temos aqui um pacotinho de Nicola. Não tínhamos lá falado sobre isto. Lá vem hoje. Momento, Nicola. Não é isso, é hoje estávamos a beber café, virámos costas, foram-nos buscar o. Momento, Nicola. Não, não é assim. Não é assim, é para o bem, não. Não, não, não sei como é que é. Momento, é Nicola. É um momento assim. Vocês têm a perfeita. Espera, só um bocadinho. Ruben, a sério, Ruben, a sério, já chega. Em inglês. Existe a saturação. O que vocês querem ouvir? O que vocês querem ouvir? O que vocês querem ouvir? Dê-me lá um, assim, um nome para ouvir. Agora fala a sério. Mete aí Black Keys. Black Keys? Musiquinha. Black Keys, ok. Como é que isso se escreve? Sim, não, completamente ignorante quando falam comigo. Podemos pôr Lady Gaga, não é? Mas acho que essa. Eu nunca conheço outras, nomeadamente. Isto é, olha, Romana. Eu estou à espera que isto seja confirmado para o live. Sim. E estou muito confiante, até porque eu já comprei o passe. E pronto, isto é muito fixe. Este álbum está mesmo muito fixe. Mas então fica aqui um bocadinho com os Black Keys. Mas antes disso, a frase Nicola de hoje. Ou só temos uma? Uma noite mostro o meu lado selvagem, hoje é noite. Esse era o meu. Era o meu pacote. Aumenta a música. Nem aumenta é a música. Nem é preciso aumenta, fazer aumenta. Nada. O videoclipe também é de veras engraçado. É sempre assim, um gajo a dançar. Deveras, é deveras engraçado. É deveras engraçado, é deveras engraçado, é deveras engraçado. De Black Keys, Lonely Boy. É aquilo que nós estamos a ouvir neste momento aqui na sua Rádio Zero. Discos pedidos entre as 18 e as 19. Estamos a espada no ar agora neste momento. Quem é? É Bé. Olá, Bé. Então, o que queres ouvir? Olá. Queres... Olá. Quero ouvir. Estão todos preparados? Request. Eu quero ouvir. Nós mãe não falamos... querida. Nós não falámos nada hoje. Nada. Nós falámos de muita coisa. Mas tu só estavas a meter o Paco Bandeira, nós não temos é mais nada a dizer contra o Paco Bandeira. Mas o que é que tu queres ouvir? O que é que tu queres ouvir, Bem? Romana. Eixe. Não, fala a sério, agora o que é que queres ouvir? Romana? Não. Pau da Bandeira. Pau da Bandeira? O que é o Pau da Bandeira? Se calhar ele dava-lhe com o Pau da Bandeira. Se calhar o Paco Bandeira dava-lhe com o Pau da Bandeira. É verdade. Ah, outra coisa. O coelhinho da Madeira. Sentou-se. Oh, meu amigo. Vá, vamos falar um bocadinho sobre tira ele. Tira lá os. Ah, eu também já vi isso. Tira aí os teclas negras. É lá que temos 3 minutos. Vá, vamos embora. Porque não chaves? Porque é de teclas. Como é que sabes que é de teclas e não é de chaves? Porque há um vídeo qualquer em que aparecem em espanhol. Se tu dizes. Eles aparecem e parecem tipo las teclas negras. Percebes? Percebes? Com esse ar de superioridade. Está-se bem. José Manuel Coelho, Madeira. Cena do cadeirinha do jardim, foi-se lá sentar. Las teclas Zucca. Negras. Vai. É no Howling for You, acho eu. No vídeo do Howling for You. Sim. E a cena? Juanes? Sim. Estás a falar espanhol? Por que não? Então foi. O José Manuel Coelho sentou-se no lugar do Alberto João com um cartaz com a cara do Alberto João, que é muito bonita. Tem aquele duplo. Pop. Aquele triplo queixo. Triplo queixo. Triplo. Parece um triplo Uber. Não tem nada a ver isto. Depois. E depois foi levado à força, pegou-se com os bacanos que estavam a levar e depois disse, levantou-se e disse: eu não agredi ninguém. Muito bonito. Foi um momento de rara inspiração. E depois tivemos, pai, 5 pessoas já a falar. Já fazia falta um momento desses. Tivemos 5 pessoas a falar madeirense durante 10 minutos no telejornal. Madeirense, que já é difícil. Uma língua. E foi muito esquisito. Vocês sabiam, eu vou até chegar a este programa, não sabia que o mirandês já era uma língua... Dialeto. Não, não é uma língua. É dialeto? Eu acho que não é língua, é um dialeto. É comunicação. Na FNAC. É um dialeto. Na FNAC há o Príncipezinho mirandês. Sério? E também há o Asterix. Mais uma... Obrigada por essa intervenção! Com Sol Moura, a intervir desde 1923. Mirandês é uma língua, dialeto, é um dialeto, certo? Dialeto. Um dialeto muito estranho, é uma mistura entre... Quem é que viu aquela coisa que circulou agora francês, no Facebook, aquele link obrigada por de um fórum de religiosos? Agora dizer, também não te vou deixar falar. Viram aquele fórum religioso a dizer mal de Portugal? Não. Eu vi. Eu vocês têm vi que ver isso. E foi muito bom. Fórum dizer, religioso? Sim, é das melhores uma coisinhas. Uma terra de preguiçosos que venera ao bacalhau. Sim, sim, aquilo é... Viva bacalhau! Aquelas medalhinhas que eles tinham, Queer Puncher e... Não vi. Tens que ver isso. Oh my God. Olha, o que é que está a dar aqui? Juanes. Temos cerca de 2 minutinhos. Rapaz, passou muito rápido, acho que não falámos assim muito. Este programa foi uma coisa extraordinária. Este programa foi uma coisa... Otávio, desculpa, nós prometemos que para a semana voltamos à seriedade. Obrigada por nos terem convidado. Vocês não querem vir aqui mais vezes? Eu quero sempre que vocês quiserem, eu estou cá. Eu acho que gosto de despedir o Otávio. Durante... Sabes que eu acho que a malta que nos ouve é só por causa do Otávio, porque ele é que divulga isto às pessoas. Pois isso é mentira. Não, o Otávio já esteve no bairro alto e viu um grupo de raparigas lá de não sei de onde. Ah, o gajo isso é para ele ter um pretexto. Grupo de fãs do Otávio. Há grupo de fãs do Otávio, das conversas de esquina. O meu sonho, um dos sonhos que eu tenho na vida é dar autógrafos e ainda não consegui, ele já deu. Isso não existe, esperem 10 minutos que é o tempo de eu sair daqui e ir ao Facebook criar o grupo de clube de fãs do Otávio. Pois é. E vai existir. Pois é. Opa, tipo, cerca de um minuto, podemos encher um bocadinho de chouriços, não? Adjetivos que caracterizam Adjetivos, o Otávio. Tempo! Tempo! Tá, tu agora pareceste a Leonor Poeiras. Medo. É verdade. Obrigada! Tira o Juanes dos meus ouvidos. Queres ouvir o quê? Faltam 45 segundos. O que é que nada. Queres comentar aqui? Quero que te cales e que tires a música. Não, okay. Ah, José Melhor. Gosto. E pronto, e vamos José começar Melhor a despedir-nos. Vamos começar a despedir. Muito obrigada por nos terem convidado. Gostei muito desta experiência. Eu nunca tinha falado com o microfone. Com o microfone do Otávio. Microfone do Otávio. Foi bem adoro, tratado. Ótimo. E pronto, e é muito giro estar aqui. Esta sala está toda abafada e já cheira mal. Eu quero me ir embora. Está toda abafada, quero ir embora. Gonçalo Moura, corrobora da opinião. Bé, gostaste de estar aqui connosco? Gostaste do microfone do Otávio? Está bem tratado? Adorei o microfone do Otávio. Gostaste do microfone do Otávio? Nós então voltamos no próximo sábado a partir das 18 horas. Gonçalo, diz adeus à maltinha. Diz. Adeus. Adeus, nós voltamos então. Calma. Acabou.